sozinha aqui sem ti. Não pude evitar o fim. Te dei todo o meu amor, mas você me abandonou. Não quero mais sofrer assim. Você me abandona.